Bem-vindo ao ensino sobre jejum. Estou muito feliz de compartilhar esse ensino. O jejum é algo muito importante que a igreja deixou de praticar. Se você olhar a vida de Jesus, ele iniciou o ministério com um jejum de 40 dias. Ele nos disse que devemos jejuar. Ele não disse se jejuar, ele disse quando jejuar. Os primeiros apóstolos jejuaram. Se você quer viver a vida qual lemos no livro de Atos, você precisa saber o que a Bíblia diz sobre jejum. A primeira vez que eu jejuei 40 dias, mudou minha vida. Eu jejuei muitas vezes e percebi que o jejum é o segredo para obter a vida que lemos no livro de Atos. O jejum nos ajuda a nos humilharmos para que Deus nos exalte. Talvez haja um muro de descrença em sua vida, um muro de medo. O jejum é a ferramenta que Deus nos deu para quebrar o muro para experimentarmos o que Deus tem para nós. Então eu espero compartilhar essa mensagem e ensinar o que a Bíblia diz. Eu tenho muitos testemunhos sobre jejum e conselhos práticos sobre como jejuar. Que Deus te abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira. Hoje vou falar sobre algo que eu ansiava. Eu vou falar sobre o jejum. O jejum é algo que deixamos de praticar hoje. Muitos cristãos não jejuam. E jejum é um segredo. Há tantas coisas envolvidas no jejum. Se você quer viver a vida sobre a qual lemos em Atos, se quer ser um discípulo de Jesus e segui-lo, o jejum é parte disso. Se você não sabe, o jejum é se abster de alimento por um tempo, pode ser horas, dias, semanas, ou por um longo tempo sem comer. Pode ser também por pouco tempo em que não come ou bebe. Eu sei de muitos que dizem, mas eu jejuo da TV e de outras coisas, então eu me afasto da TV por um mês. Eu acho, é claro, que isso é algo bom. Mas o jejum bíblico significa não comer e algumas vezes não comer e beber por um curto ou longo período porque você quer separar aquele tempo e buscar a Deus. É isso que é o jejum e você saberá mais quando eu terminar esse ensino. Você vai ver como o jejum é poderoso. Eu acredito que esse ensino sobre jejum irá mudar a vida de muitas pessoas porque essa é uma ferramenta que Deus nos deu que pode mudar nossas vidas, nossas igrejas e nações. O jejum é muito importante. Antes de falar sobre jejum, eu quero dizer que nós continuamos a receber testemunhos todos os dias, de como Deus tem operado pela Escola Pioneira e eu amo isso. Novas pessoas atendem a Escola Pioneira. Eu os encorajo, se você tem amigos e familiares que precisam ver isso, fale sobre a Escola Pioneira para que eles assistam. Ontem eu recebi um e-mail de alguém da Alemanha que escreveu um curto testemunho e me convidou para ir lá e eu quero ler. Querido Torben e família, eu estava ouvindo a lição 4 e meu marido estava acompanhando. Depois disso ele me pediu para batizá-lo. Então às 22h30 ontem à noite, enchemos a banheira e o batizei. Glória a Deus! A noite inteira de ontem eu sonhei que eu estava impondo mãos em pessoas e elas eram curadas. Foi tão real. Hoje eu orei pelo meu filho que tinha dor de cabeça e a dor se foi. Louvado Jesus! Isso é que eu amo, testemunhos como esse, fé simples. Ela agiu na palavra de Deus, ela batizou seu marido na banheira e teve um sonho de Deus e no dia seguinte ela impôs as mãos na sua primeira pessoa. Seu filho foi curado. Eu sei que este é apenas o começo de algo novo. Eu amo o que Deus está fazendo no mundo inteiro. Na uma última vez que fomos à África do Sul, eu conheci pessoas que acabaram de entrar na Escola Pioneira e tinham muitos testemunhos para contar. Elas foram para as ruas serem iniciadas. Foi realmente tremendo e elas me contaram que viram as primeiras 11 lições da Escola Pioneira em uma semana. Eu gosto disso. Eu tenho muitos testemunhos sobre a África do Sul e porque eu quero separar tempo para continuar a falar sobre jejum, eu fiz outro vídeo que você pode encontrar num website no qual falo sobre testemunhos sobre a África do Sul. Você verá que tudo que tenho ensinado na Escola Pioneira e que continuarei ensinando, todas as coisas se complementam. De como ser guiado pelo Espírito Santo, curando os doentes, encontrando uma pessoa de paz, eu vou falar mais tarde sobre isso, e como Deus está operando. Bem resumido, Deus falou com minha esposa para orar e ela orou para abrir uma porta nesse Natal. Ao mesmo tempo, um rapaz da África do Sul sentiu que Deus falou para ele nos convidar para ir lá. Ele agiu pela fé, não tinha dinheiro naquela hora, mas agiu de acordo com a palavra e com o que Deus falou. Após algumas semanas, ele recebeu dinheiro da empresa e teve o suficiente para nos convidar e pagar nossa viagem. Ele enviou 9 mil dólares e cobriu quase todo o custo para nossa viagem. Mas após ter enviado, ele pensou, não, Eu deveria ter dado tudo o que recebi da primeira vez, deveria investir tudo nesse ministério. Mas ele contou o que recebeu e era também 9 mil dólares. Havia apenas 2 dólares de diferença entre o que ele recebeu do pedido, da família, e o que ele nos enviou. Assim, ele sabia que foi Deus, foi o Espírito Santo. Desde então, Deus tem realmente o abençoado. Nos últimos 6 meses, ele recebeu através de sua empresa centenas de milhares de dólares. Deus o abençoou. Então, quando chegamos lá, já tinha sido abençoado. Ele me falou, eu não disse isso no outro vídeo, que ele assistiu meu vídeo e queria ser batizado com o Espírito Santo. Ele queria falar em línguas, mas ele não conseguia. Então sentamos, conversamos, fomos a um quarto, mas após a conversa ele entendeu tudo. Fomos a um quarto, eu orei e o Espírito Santo veio sobre ele. Ele teve uma visão com algumas palavras, e quando ele começou a dizer essas palavras, ele estava falando em línguas. Eu falei a este homem que sabíamos que era para estarmos lá. Eu falei sobre ser guiado pelo Espírito e sabia que Deus nos tinha enviado. Então, eu lhe disse, eu quero ir para essa área, eu sinto que Deus me quer lá. Uma área muito pobre. Ele disse, você não pode simplesmente ir, se não conhecer alguém. Mas eu quero ir lá. E Deus abriu a porta. O primeiro dia que saímos às ruas, havia uma mulher que foi curada, estava de muletas. Ela teve um acidente há 7 meses e machucou seu joelho, e ela foi curada. Ela estava dançando e ela disse, você pode vir? Eu tenho um orfanato com crianças, eu queria que você orasse por elas. Onde ela morava? Naquela área que queria ir. Então alguns dias depois nós estávamos indo para aquela área. Mas nos esquecemos do número de telefone dela para ligarmos quando chegássemos. Nos encontraríamos na polícia. Como não tínhamos os números, nós entramos na delegacia e conversamos com o policial. Ela chegou e o policial soube que éramos cristãos. Ela falou com ele e com seu chefe, que disse, você veio do céu, venha. E nos levou até o escritório e nos mostrou versos bíblicos que ele escrevera alguns dias antes, e disse, nós precisamos ver Deus nesta área, pode orar por nós? De repente estávamos na delegacia orando pelo delegado e pelas pessoas que trabalham lá. Ele quis que meus amigos voltassem mais tarde e orassem pelos presos. Deus abriu portas incríveis. Nós fomos à casa dela e foi fantástico. Havia um garoto de 4 anos que não podia falar e começou a falar pela primeira vez em sua vida. Ele foi curado. Tudo era muito forte porque isso é exatamente o que eu tenho ensinado e que vou ensinar na próxima vez na escola pioneira. Nós somos chamados discípulos de Jesus para sermos guiados pelo Espírito Santo. Deus falou com minha esposa e ela orou. Deus falou com ele, que nos convidou ao mesmo tempo que minha esposa orou. Fomos lá sem saber quem eram, não sabíamos como eram, eu não falei com eles pelo telefone ou Skype. Nós apenas sabíamos que era Deus. Então tivemos paz porque Deus nos enviou lá. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Nós sentimos que deveríamos ir àquela área. Nós encontramos uma mulher na rua que foi curada, que morava naquele lugar. Fomos até a delegacia, onde algo aconteceu e agora estamos trabalhando com eles. Meu amigo vai iniciar uma igreja na casa dela e ajudar as pessoas que se juntam lá. Isso é o que vejo em Lucas 10, onde Jesus disse, vão, curem doentes, preguem o evangelho, achem alguém de paz, fiquem em sua casa, comam e bebam o que lhes servir. Eu poderia dizer muito mais, mas falarei sobre Lucas 10 depois. Eu os encorajo a irem ao website e verem o testemunho inteiro. Leva uns 20 minutos e vocês verão os detalhes de como o Espírito Santo está guiando de uma maneira incrível. Antes de começar, mostrarei um pequeno trailer de apenas 1 minuto da África do Sul. Eu quero lhes mostrar o trailer onde você verá a mulher com bengala que foi curada, e nos convidou para sua casa depois. Leva 1 minuto e você terá uma ideia de como foi na África do Sul. Do deserto às montanhas, Jesus é o mesmo hoje, alegria para o povo, e este é apenas o começo. Venha junte-se a nós, nós estamos esperando. TheLastReformation.com, a última reforma. Eu tenho mais vídeos no website onde você poderá ver mais sobre a África do Sul. Deus está fazendo coisas maravilhosas no mundo inteiro e eu anseio ver o que Deus irá fazer através desse ensino. Vou orar. Deus, eu te agradeço pelo que tens feito, pelo que fez na África do Sul. Agradeço pelo que está fazendo no mundo inteiro. Eu te agradeço por todos os testemunhos que estão chegando através da Escola Pioneira. Deus, e eu oro agora por esse dia, por esse ensino sobre jejum. Deus, eu oro para que me ajude, me guie pelo seu Santo Espírito para dizer o que o Senhor deseja. Eu oro por todos que assistem esse vídeo e verão o que sua palavra diz sobre jejum. Será uma revelação para eles e será algo que eles vão começar a fazer e que irá mudar suas vidas. Deus, será o começo de algo novo em suas vidas da mesma maneira que foi o começo de algo novo em minha vida. Deus, eu oro para que o Senhor abra seus olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para receber tudo o que tens para nós hoje. Deus, em nome de Jesus, amém. Jejum. Eu estava na Polônia há 1 ou 2 anos e eu estava tendo algumas reuniões. Eu estive indo a lugares contando alguns testemunhos e reunindo. Um dia eu estava dirigindo um carro junto com um rapaz para outra cidade para ter uma reunião. Ele estava surpreso com os testemunhos que eu contei, testemunhos de como Deus está trabalhando, como o Espírito Santo está curando pessoas sendo salvas. Ele estava realmente maravilhado porque ele nunca tinha ouvido a respeito. Então, quando estávamos no carro, ele disse, Torben, qual é o segredo? Por que você experimenta tudo isso? Qual o segredo? Fiquei surpreso com a pergunta e disse, não tem segredo. É Jesus. É Jesus. Não, não. Qual é o segredo? Não há segredo. Sim, mas o você faz de diferente das outras pessoas? E quando ele disse o que eu faço de diferente das outras pessoas, de repente me sobreveio, jejum. Eu vi que comparando com outras pessoas, com o que é normal na Dinamarca. É que o normal é não jejuar, ou apenas jejuar um dia aqui e outro lá. Eu tenho jejuado por 40 dias. Eu jejuei por 20 dias. Eu tenho jejuado muito. Ficou claro para mim que, uau, jejum é um grande, grande segredo em minha vida. Agora eu vou ensiná-los mais sobre jejum. Depois, compartilharei alguns testemunhos de minha própria vida. Como jejum mudou minha vida, e darei alguns conselhos práticos em como jejuar. Mais uma vez, eu percebi que jejum foi o segredo na minha vida pessoal. A primeira vez que eu orei por alguém doente que foi curado e salvo foi quando eu estava jejuando. A primeira vez que eu tive uma forte experiência com Deus me guiando pelo Espírito Santo foi durante um período de jejum. A primeira vez que tive um sonho tremendo dado por Deus foi durante um jejum. Eu percebo que em minha vida houve situações que eu não conseguia superar. E depois de jejuar eu pude superar e atingir um novo nível. Eu continuei a jejuar e experimentei algo novo. Então jejum é realmente forte. O que a Bíblia diz sobre jejum? Quero retomar um pouco do que falei nas lições 5 e 6 onde eu comentei sobre curar os doentes. Tem uma passagem em Mateus 17 onde trazem aos discípulos de Jesus um rapaz endemoninhado e eles queriam que os discípulos expulsassem o demônio mas eles não conseguiram. Jesus veio e exortou os discípulos, e então ele libertou o rapaz do demônio e eles perguntaram depois, por que não pudemos expulsar o demônio? Jesus respondeu, por causa de sua descrença. E ele continua dizendo, se você tiver fé, tudo será possível para você. Então eles não puderam expulsar o demônio por causa da incredulidade. Então ele disse, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu tenho dito antes, tem ocorrido muitos mal-entendidos aí. Porque muitos creem que era o demônio que não saía sem oração e jejum. Se eles tivessem orado e jejuado o demônio teria sido expulso. Só que o problema não era o demônio, mas a incredulidade. Isto é o que ele está dizendo, mas essa espécie só sai pela oração e jejum. Quero dizer uma coisa aqui. O que os discípulos experimentaram naquela ocasião? Antes, eles viram muitas curas e experimentaram muitas coisas, mas agora eles enfrentaram um muro. Um muro de incredulidade, eles não creram. Não é que eles não tinham fé para outras coisas, porque eles viram milagres antes. Mas eles enfrentaram uma situação em que eles tiveram descrença. Talvez tiveram medo. Houve uma situação que não conseguiram superar. Aí, Jesus disse que aquela espécie, aquele medo, aquela descrença só sai pela oração e jejum. Eu tenho visto isso em minha vida. Eu tenho atingido várias vezes situações em que me deparo com um muro de incredulidade, muro de medo, algo que não consigo superar. Eu tenho andado com Deus, e me deparei com esse muro, mas não conseguia superá-lo. Mas quando eu jejuo e oro, eu posso notar que através da oração e jejum esse muro desaparece e eu consigo superar. Eu vejo isso acontecer várias vezes em minha vida. A primeira vez que jejuei, eu nunca curara um doente, expulsara demônio ou levara alguém para Cristo. E porque eu jamais tinha experimentado isso, e naquela época ninguém havia me iniciado e não havia ninguém para me mostrar como fazer, então eu estava sozinho de muitas maneiras. E por causa disso, eu não tinha muito a quem recorrer, eu me deparei com uma grande muralha. Foi tão difícil de superar essa muralha. Mas naquele dia, naquela hora decidi jejuar por 40 dias e através desse jejum algo mudou em minha vida. E eu superei aquela muralha e quando eu a superei, foi muito mais fácil para mim e pude continuar fazendo isso. Depois disso eu enfrentei novamente outra situação de medo em minha mente. A descrença veio sobre mim, e o que aconteceu? De novo, através do jejum, eu fui fortalecido para superar, o medo se foi, a descrença se foi, e de repente eu tive simples fé que me permitiu superar. Então eu creio que jejum é algo muito importante para você e eu superarmos situações em nossas vidas. Sobre isso Jesus está falando aqui. Tem muito mais sobre jejum que eu gostaria de dizer. Algo importante sobre jejum é que ele tem a ver com orgulho. Jejum lida com orgulho em nossas vidas. Orgulho é um grande pecado, é algo grande. Orgulho é de alguma maneira o primeiro pecado que vemos no mundo. Lúcifer, Satanás quis ser como Deus, quis mais e por causa do orgulho em seu coração, ele caiu. O mesmo com Adão e Eva, se comermos dessa árvore, teremos muito conhecimento, seremos como Deus, e o que foi isso? Foi orgulho. O que aconteceu? A Torre de Babel? Você pode ver pela história, Saul, Davi. Pode ver muitos exemplos na palavra de Deus onde grandes problemas, o grande pecado é o orgulho. O jejum é importante para lidar com orgulho. Eu acho que orgulho é algo que todos precisam lidar com. E Jesus disse muitas coisas sobre orgulho, sobre ser humilde e não exaltar a nós mesmos. Uma coisa que ele diz, qualquer que se exaltar a si mesmo, será humilhado, qualquer que se humilhar será exaltado. Então se você exaltar a si próprio, se disser, quero ser como Deus, então será humilhado. Ele irá te colocar para baixo. Mas se humilhar a si mesmo diante de Deus, ele irá te levantar. É isso que essa palavra está dizendo. Qualquer que se exaltar será humilhado e qualquer que se humilhar será exaltado. É exatamente aqui que vemos a diferença entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer exaltou a si mesmo e foi humilhado. Jesus se humilhou e foi exaltado. Esse foi o grande segredo. É o que também vemos na vida de Jesus. Jesus foi um homem humilde. Jesus não tinha orgulho em sua vida. Ele se humilhou diante de Deus e dos homens. Por causa disso ele foi exaltado. Você lê sobre isso em Filipenses 2:5 onde diz que você deve ter a mesma mente de Cristo. Ele se esvaziou a si mesmo e se tornou como o homem e se humilhou obedecendo até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, o que ele fez? Humilhou a si mesmo e foi obediente. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então o que Jesus fez? Jesus se humilhou e obedeceu e por isso Deus o levantou, o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Tiago diz, humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Tiago 4:10, eu quero perguntar, quem irá nos humilhar? Nós ou Deus? A Bíblia diz, qualquer que exaltar a si mesmo. Aqui diz humilhem-se a si mesmos. Então é nossa escolha, sua e minha, cada um de nós, de nos humilharmos. E quando nos humilharmos diante de Deus, ele irá nos exaltar. E isso é o que Salmos 35:13 diz, humilhei-me com jejum. É isso que vamos experimentar quando nos humilharmos. Quando você jejuar, vamos dizer dessa maneira, você irá se humilhar diante de Deus. Você irá humilhar sua alma e por causa disso Deus irá exaltá-lo. Ele irá levantá-lo, e essas coisas são tão importantes. Eu experimentei muitas coisas maravilhosas. Eu tenho testemunhos maravilhosos e estou maravilhado com o que Deus está fazendo através desse ministério no mundo inteiro nesse momento. Quando experimento muitas coisas, qual pode ser meu problema? Orgulho. Orgulho é algo grande e muitos enfrentam problema com orgulho. E se você toda hora recebe retornos positivos pode ficar com orgulho. Mas para mim eu não vejo isso como grande problema em minha vida porque eu jejuo, e jejum tem me ajudado a me manter humilde. Também me mostra que sou dependente de Deus. É Deus que opera e não eu. E quando estou fora fazendo reuniões em diferentes países, todos dizem o mesmo Torben, Você é como eu, você não é o tal. Eu tenho visto na TV, e pensei que você fosse o tal, mas você é como a gente. Eu amo ouvir isso, mas não é isso que a gente costuma ver. Nós vemos muitos ficarem orgulhosos, arrogantes e mudarem. Eles começam no espírito e terminam na carne. E o problema tem muito a ver com essas coisas. Mas quando você jejua, quando eu jejuo, eu fico humilde porque fico fraco. Fico realmente fraco, fraco na alma, fraco na carne. Sim, eu fico forte no espírito, mas fico fraco. E porque eu fico fraco, eu sei que não sou eu que tenho a honra, é Deus que opera em mim, porque na minha carne não há nada de bom. Eu não posso fazer, é tudo pelo espírito. Então jejum é tão importante para lidar com orgulho e a nossa escolha se jejuamos. Então lidamos com orgulho, nos humilhamos diante de Deus. Então Deus nos levanta. Há outra coisa relacionada com o jejum. Eu humilho minha alma com o jejum. Tem a ver com a alma. Eu falarei sobre isso. Quando falamos sobre a alma. A alma é onde está nossa vontade, nosso intelecto, nossas emoções. Eu escrevi aqui. A alma é a vontade. Eu vou fazer isso. Quero fazer isso. A alma é o intelecto. Eu penso. E a alma é a emoção, eu sinto. É tão interessante vermos essas coisas porque nós como discípulos de Jesus Cristo não devemos viver assim. Eu quero, eu penso, eu sinto. Mas muitas vezes é isso que sai da boca das pessoas. Eu. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer. Ei, o que Deus quer? Oh, eu acho que deveríamos fazer isso. Eu acho isso. Ei, o que Deus pensa? Ei, eu sinto que... Ei, o que Deus sente? Nós estamos crucificados com Cristo, nós morremos com Cristo, e somos ressuscitados com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é mais, eu quero, eu sinto, eu acho. O que é importante agora é o que Deus pensa. Eu tenho aqui, Deus diz que aquilo que você quer não é importante, o que você pensa não é importante, o que você sente não é importante. Mas a maioria dos cristãos hoje estão vivendo assim. O jejum tem que lidar com essas coisas, porque jejum faz isso. Quando jejua, você nega o que sua alma deseja pelo que anseia. Sua alma está gritando, dá-me comida, tenho fome. Mas ensine sua alma a se aquietar e obedecer, como Davi disse, minha alma louva a Deus. Ele estava ordenando sua alma louvar a Deus. Ele estava assumindo comando sobre sua alma. Minha alma quer muitas coisas, mas através do jejum, nego o que minha alma quer. Tenho que obedecer à vontade do Espírito que habita em mim, à vontade de Deus. Não é o que sinto, é o que Deus sente. Não é o que penso e sim o que Deus pensa. Não é o que quero, mas o que Deus quer. Então é sobre fazer a vontade de Deus. Em Mateus 7:21 você lê que aquele que faz a vontade de Deus tem vida eterna, aquele que faz a vontade de Deus. O que é importante é a vontade de Deus. Portanto, o jejum é muito forte. O que jejum faz? Nós temos alma, espírito, carne. No jejum nego minha carne ou corpo, o que meu corpo quer. Nego minha alma, o que minha alma está querendo, comida. Mas quando eu lhe nego isso, a alma enfraquece, ao mesmo tempo, dou muito para meu espírito. Minha carne se enfraquece, meu espírito se fortalece. Por isso é mais fácil ouvir de Deus quando jejua. Eu tive sonhos durante o jejum. A última vez em que jejuei 20 dias, tive dois sonhos tremendos. O jejum é muito importante. Vou lhe contar um dos sonhos agora. Um desses dois sonhos que tive durante este jejum de 20 dias foi que eu estava em pé numa igreja na Dinamarca. Era uma igreja luterana. Eu estava de pé na igreja luterana, e de repente no sonho, eu olhei para minhas roupas e eu estava vestindo uma vestimenta que os clérigos vestem na igreja do estado. Eu estava olhando e pensei, uau, o que estou fazendo aqui? O que estou fazendo com essas roupas? Eu não tenho as tradições da igreja estatal da Dinamarca, a luterana. Então para mim de repente estar em pé numa igreja estatal vestindo roupas de clérigo era muito especial. Pensei, o que estou fazendo aqui? Eu olhei ao meu redor e vi dois clérigos. Um deles estava no altar, no púlpito, e disse, Torben Sondergaard está aqui, e ele veio para curar doentes e nos ensinar como fazer o mesmo. E quando ele disse isso pensei, o quê? É por isso que estou aqui? Estava surpreso porque não é normal fazer isso numa igreja luterana. O clérigo disse, suba aqui, Torben. Eu subi ao lado dele e fiquei surpreso quando ele disse, faça o que normalmente faz. Ok, obrigado. Olhei em volta e pensei, oh, uma igreja estatal, ok. E apenas imaginei que estava numa missão, para tentar esquecer onde eu estava. Ok, quem está doente? Venha cá. E as pessoas no sonho foram curadas. Depois ouvi um barulho atrás de mim e me virei. Os dois clérigos estavam em pé atrás de mim. Um estava curando os doentes e outro expulsando o demônio. Quando me virei e vi isso, acordei. Quando acordei do sonho, pensei, uau. Foi tão tremendo que eu sabia que era Deus quem me dera o sonho. Não era apenas um sonho, era um sonho de Deus. Então algumas horas depois eu estava com amigos e lhes disse, ei, Deus me deu um sonho ontem à noite, e lhe contei sobre o sonho. Eu não sei exatamente o que sonho significa, talvez uma imagem ou algo, não tenho certeza, mas vamos orar e esperar por Deus. Lá oramos e aguardamos por Deus. Uma hora depois eu recebi um e-mail do clérigo da igreja luterana no outro extremo da Dinamarca que escreveu, olá, Torben, você pode vir esse domingo nos ensinar a curar doentes. Quando eu li isso, pensei, uau. Eu sabia claramente. Era o sonho. Foi interessante porque na sexta e sábado eu ia fazer outra coisa. E sábado não era um bom dia. Mas minha esposa disse, ei, é de Deus, então você deve ir lá. Então eu sabia que veio de Deus e que deveria aceitar porque eu tive sonho. Quando eu conversei com o clérigo sobre isso, ele ficou animado porque eles acabaram de ter uma reunião na semana anterior em que falaram o tempo todo sobre serem guiados pelo Espírito, algo que queriam mais, queriam curar e sentiram que deveriam me contactar. Na mesma noite, Deus me deu o sonho que eu deveria ir lá, curar os doentes e ensiná-los. Quando fui lá, aconteceu. O clérigo orou pelo primeiro que foi curado e foi iniciado. Eu estive lá outras vezes desde então e muitas coisas estão acontecendo lá agora. Então você vê? O Espírito Santo me deu um sonho tremendo. Foi um dos dois sonhos que tive durante o jejum. Então o jejum cria um ambiente que facilita ouvir a Deus. Fica mais fácil deixar a palavra mudar sua vida. Você nega a si mesmo duas coisas, sua alma e seu corpo. E você dá ao seu espírito muitas coisas. A carne se enfraquece e o espírito se fortalece. Você supera a muralha. Não é fácil superar a muralha. Mas quando você jejua, se enfraquece e o espírito se fortalece. Assim você supera. Jejum é realmente importante. É algo poderoso. Vamos continuar. Como todas outras coisas, sempre comece olhando para Jesus. Isso que sempre digo, comece olhando para Jesus e para os primeiros discípulos. Toda vez que se fala em teologia, toda vez que se fala em vida cristã prática, olhe para Jesus e para os primeiros discípulos. Como eles fizeram o que Jesus lhes disse e o que Jesus fazia. Se olharmos para Jesus, como ele iniciou após receber o Espírito Santo. Iniciou com jejum. Interessante observar que imediatamente após receber o Espírito de Deus ao iniciar seu ministério, ele iniciou com jejum de 40 dias. Nós lemos, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4:1-2, lemos aqui que Jesus recebeu o Espírito Santo e foi o Espírito Santo que o guiou para o jejum. No deserto onde ele jejuou por 40 dias e 40 noites, onde foi tentado por Satanás. A primeira tentação foi a necessidade. Tinha a ver com necessidade, sua alma. Havia uma pedra. Apenas ore a Deus que transforme em pão e você poderá comer. Mas ele disse, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sua alma foi tentada. Seu corpo queria pão mas ele negou porque não era a vontade que Deus tinha para ele lá. Queria que ele jejuasse e que ele buscasse a Deus. Foi guiado pelo Espírito Santo para jejuar e quando ele terminou o jejum, você lê que ele saiu no poder do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito e voltou no poder do Espírito Santo. Isso é o que pessoalmente experimentei da primeira vez que jejuei. Em minha vida, foi o mesmo. Nunca tinha experimentado o poder de Deus. Eu comecei a buscar a Deus porque eu queria ter isso. O Espírito Santo levou-me a jejuar por 40 dias onde Deus fez muitas coisas. Quando terminei o jejum, para mim, eu vim no poder do Espírito Santo. Algo mudou em minha vida. Eu fui humilhado por Deus e Ele me exaltou. Eu neguei minha vontade, o que queria, então foi fácil para o Espírito tomar conta. Você lê sobre isso em Mateus 4. Em Mateus 6, o Sermão do Monte, ele ensinou e disse coisas diferentes. Ele disse para não sermos como os fariseus, que fazem muitas coisas para serem vistas pelas pessoas. Ele estava falando sobre dar esmolas. Ele disse para não darmos onde todos possam ver, não dar por essa razão porque não seremos abençoados. Não. Dêem de outra forma. Ele também estava falando sobre orar e jejuar. Não façam para serem vistos por pessoas. Ele falava sobre fazer coisas. Qual é a forma errada e qual é a correta? É interessante no verso 2, ele diz, quando você der. E ele falou sobre isso. No verso 5 ele diz, quando orar. E ele falou sobre isso. E no verso 16 ele diz, quando jejuar. Ele não disse, quando der, quando orar, se jejuar. Não, ele está falando sobre quando orar, quando der, e quando jejuar. Se você encontrar um discípulo de Jesus que não ora, que parou de orar, que não ora mais, você sabe que essa pessoa vai ladeira abaixo. Porque você não pode ser um discípulo de Jesus deixando de orar. E nós esperamos que um discípulo de Jesus é alguém que ora. Nós esperamos que um discípulo de Jesus deve ser alguém que dá. Não pode ser um discípulo de Jesus. Não é fácil para um homem rico entrar no reino de Deus porque tudo o que temos pertence a Deus. Se você apenas juntar, juntar, juntar, então há algo errado em seu coração. Jesus não é seu Senhor, Deus não é Senhor. Mamon é seu Senhor. Sim, você pode ser rico. Sim, você pode ter dinheiro. Mas você sempre deve dar. Será uma pessoa bastante generosa. Somos chamados para dar, se temos muito ou pouco. Como discípulos de Jesus somos chamados a dar. Talvez você deva orar e dar $1.000 a essa pessoa, 10.000 para esse ministério ou dar dinheiro a alguém com problemas na igreja. Somos chamados a dar, deveria ser parte de nossas vidas. Como o homem que semeou a primeira semente aqui. Então podemos ir lá e Deus o abençoará. Mas seu coração é humilde, ele não se acha. Mas Deus o abençoou. Dar é parte de nossas vidas, orar é parte de nossas vidas. Se você encontrar discípulos que não oram, que não dão, você e eu sabemos que há algo errado em seus corações. Você também encontra às vezes discípulos que não jejuam. Você encontra cristãos que não jejuam. A verdade é assim. Porque a maneira como vemos é, quando você dá, quando você ora, e se você vai a uma escola bíblica um dia e jejua ou se você faz parte do ministério da igreja jejua. Mas não é somente para ministério, é para todos. Nosso Senhor espera que demos. Espera que oremos e jejuemos. Por isso ele disse, quando der, quando orar, quando jejuar. É esperado que jejuemos, Jesus espera isso de mim e de você. Há algo interessante aqui também. Da maneira que cresci, da igreja que vim nos primeiros anos, eu nunca ouvi falar de alguém que jejuou. Nunca ouvi nenhum ensino sobre jejum, não falamos sobre jejum. E quando alguém pergunta algo sobre jejum, dizem, não, não falamos sobre jejum. Você não jejua diante de pessoas, jejua para Deus. E é como se você não fosse permitido falar sobre isso. Mas falamos muito sobre orar, falamos muito sobre dar, mas sobre jejuar, não, não, faça diante de Deus e não perante homens. Que isso? Jesus não falou que você não tem permissão para deixar as pessoas saberem que está dando, jejuando e orando. Se eu quero dar muito dinheiro, eu preciso falar com minha esposa sobre isso porque estamos juntos. Quando jejuo por 40 dias ou 20 dias, não posso fazer sem as pessoas saberem porque eu perco muito peso e me perguntam se estou doente. Minha esposa diz, não, ele está em jejum. Ah, ok, estamos tranquilos agora. Também quando jejuamos, vamos a jantares de família e a festas de aniversário. Sim, eu não como. Não é que as pessoas não podem saber que jejuamos, mas não escrevo no Facebook, olhem para mim, porque não funciona se você é orgulhoso. Olha para mim, jejue esses dias. Não. Jejue perante Deus, ore e dê perante Deus. Mas Jesus não está dizendo que não devemos falar sobre isso. Mas foi isso que vivi com relação a jejum. Muitos dizem, não fale sobre isso, não faça na frente das pessoas. Por causa disso ninguém ensina outros sobre a respeito. Por causa disso, pessoas não sabem sobre isso, entende? Principalmente quando falamos muito sobre dar, falamos muito sobre orar, mas não falamos sobre jejum. Se não falamos sobre jejum, era o que Jesus falava, então não deveríamos falar sobre dar, e não deveríamos falar sobre orar. Em Lucas 5, Jesus também falou sobre jejum porque algumas pessoas lhe perguntavam sobre jejum, porque os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, mas nesse tempo os discípulos de Jesus não jejuavam. Comiam e bebiam. Então Jesus explicou-lhe sobre o noivo. Ele é o noivo e ele disse-lhes, podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Lucas 5:34-35, o que Jesus estava dizendo? Jesus disse que os discípulos de João jejuavam, os discípulos dos fariseus jejuavam, mas seus discípulos não jejuavam agora porque eles estavam junto de Jesus, porém, viriam dias em que Jesus seria tirado deles e naqueles dias iriam jejuar. Que dia é esse? Esse dia é hoje. Jesus está no céu ao lado direito de Deus. Então Jesus, o noivo, não está conosco, e agora jejuamos. Um dia ele voltará e estaremos com ele. Quando Jesus fala com seus discípulos sobre jejum, não disse se você jejuar, mas quando você jejuar. Vamos continuar e olhar para os primeiros discípulos, se eles estavam realmente jejuando da maneira que Jesus disse como faziam. Comecemos em Atos 13:2-3, onde lemos que os primeiros discípulos jejuaram. Lemos aqui, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Lemos aqui que enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. Eles estavam jejuando e nesse tempo de jejum o Espírito Santo disse que deveriam escolher, separar Barnabé e Saulo para a obra. Assim, depois de jejuar e orar, continuaram jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Atos 13:3, da última vez, falei sobre ser guiado pelo Espírito Santo e você percebeu que o Espírito Santo era importante na igreja primitiva. Mas o jejum também era importante na primeira igreja. Quando jejuavam, você lê aqui, é que o Espírito Santo falara a eles. E quando jejuavam impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Jejum era importante. Tão importante que quando Paulo está falando sobre sua vida, sobre o que ele tinha que mostrar para provar que era um verdadeiro discípulo, o verdadeiro apóstolo e seguidor de Jesus Cristo, falou de coisas que enfrentara. Era uma lista inteira de coisas pelo qual passou que o tornou discípulo, seguidor de Jesus. Pode ler em dois lugares em 2 Coríntios. No capítulo 6, verso 5 ele fala sobre em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. No capítulo 11, verso 27, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Então você vê que jejum era algo que Paulo fazia. Em jejum. Ele jejuava frequentemente. Jejum é algo que ele tomou como exemplo para mostrar às pessoas que era verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. É dito aqui. Então jejum era parte da vida de Paulo. Jejum era parte da vida dos primeiros discípulos. Mas não aparece somente no Novo Testamento. Você pode ler sobre isso desde o começo do Velho Testamento. Veja como exemplo o livro de Ester. Havia Ester, a judia que se tornou rainha. E também Amã, que queria matar os judeus e Mardoqueu, então planejou um plano para enforcar Mardoqueu. O que fizeram? Jejuaram, e por isso tudo virou de ponta cabeça. Então aquele que planejou o enforcamento de Mardoqueu e queria que os judeus morressem foi o que foi enforcado. E Mardoqueu e todos os judeus sobreviveram. Você pode ler sobre isso em Ester 4:16, onde ela diz, vai reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Aqui está um exemplo onde o jejum mudou tudo, no Novo Testamento. No livro de Jonas e o Peixe, em Nínive, o rei ordenou que todos jejuassem e tudo mudou. Jejum era importante no Velho Testamento. Jejum era algo que mudava pessoas, salvava nações, e pessoas eram transformadas por causa do jejum. Também vemos pessoas no Velho Testamento que jejuaram. Moisés e Elias jejuaram, Samuel, Davi, Esdras, Neemias, assim como muitos outros profetas jejuaram. No Novo Testamento temos Jesus e os primeiros discípulos, profetiza Ana, João Batista e seus discípulos jejuaram. Muitas, Muitas pessoas na Bíblia jejuaram. Então jejuar não é uma coisa pequenina, jejuar é algo grande. Jejuar tem um segredo. As escrituras de 2 Crônicas 7:14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se eles fizerem o quê? Eu humilho minha alma com jejum. Ponto. E orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos seus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É isso que nós vemos repetidamente no Velho Testamento, que o povo se humilha jejuando, orando e deixando seus pecados. E Deus vem sarar a sua terra. Eu espero que você entenda agora que jejum é uma coisa importante. Jejuar é algo que nós devemos fazer. Ok, jejuar, como que eu tenho feito? Eu mesmo não tinha tido nenhuma grande experiência com jejum, antes de jejuar 40 dias. Eu tentei jejuar antes na escola bíblica que eu ia há muito tempo atrás, quando eu era novo na fé, como uma escola de treinamento, onde tentamos jejuar por alguns dias. Mas só tentamos porque nós precisávamos tentar jejuar e não foi uma boa experiência. Não tirei nada de bom disso, só que estava com fome. Mas então alguns anos depois fiquei tão frustrado, minha vida era tão distante do que lia na Bíblia. Eu não via curas e pessoas sendo libertas e eu não experimentava ser guiado pelo Espírito Santo. Um dia, estava lendo o Evangelho de Lucas onde falava sobre a figueira que não dava fruto, que estava plantada por 3 anos sem gerar fruto. Jesus disse algo radical porque o dono da vinha queria cortá-la. Cortar a figueira porque não dava fruto. Lucas 13:8-9 diz, Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Então você lê nessa parábola que essa figueira estava plantada por 3 anos sem dar fruto. Então ele disse para deixá-la por mais um ano. Se não der fruto no ano que vem, então podemos cortá-la. Quando eu li isso, se tornou vida para mim. Uau! De repente eu era figueira. Eu era cristão há 6 anos naquele tempo e não tinha gerado aquele tipo de fruto, apenas o fruto amor, alegria. Do qual lemos em Gálatas 5:22. Mas ao fruto do qual Jesus disse: não foi você que me escolheu, eu o chamei e lhe dei o Espírito Santo para ir e dar fruto. Apóstrofo João 15:16. E isso eu não tinha feito. Eu não tinha ido e dado fruto. Eu era figueira, mas eu tinha sido plantado há 6 anos sem dar fruto, não só 3 anos. Tornou-se vida para mim, esse verso saltou para mim e Deus falou por meio dela. Eu era figueira e pensei, uau, eu quero dar fruto. E Deus me deu mais um ano. Ele me deu mais um ano. Começou a cavar ao meu redor, adubar-me e se eu não desse fruto no ano seguinte poderia cortar-me. Foi tão forte para mim. Eu estava sentado lá e não sei porquê, mas eu acreditei que algo radical tinha que acontecer e eu simplesmente jejuei. Daquele dia em diante eu jejuei 40 dias. Estava comendo um bolo, então peguei o prato, o afastei e disse, de agora em diante jejuarei 40 dias. Naquela época não conhecia ninguém que tivesse jejuado por 40 dias. Jesus jejuou como lemos na Bíblia. Mas na Dinamarca não conhecia ninguém que tivesse jejuado. Só sabia que era aquilo de um dia para o outro. Eu comecei um jejum de 40 dias. Nos primeiros 9 dias eu só bebi água. Foi bem difícil. Para ser honesto, foi muito, muito difícil. Para beber água, era um esforço para mim. Não gostava de água, não queria beber mais água. Preferia ficar sem água, foi realmente difícil. Senti muitas coisas no meu corpo, pois eu nunca havia jejuado antes. Então foi uma grande batalha interior porque eu tive fome e no começo eu tive dor de cabeça, me senti cansado e podia sentir algo em meu corpo. Mas continuei jejuando, buscando a Deus, estava lendo um livro, lendo a Bíblia, orando muito. Então depois de 9 dias comecei a tomar alguns sucos. Na Dinamarca fazia muito frio em janeiro. Eu estava congelando e minhas mãos estavam tão frescas que comecei a beber chocolate quente para aquecer meu corpo. Então foi assim que eu jejuei. E assim comecei com coisas espirituais durante esses 40 dias. Li muito a palavra. Orei, não muitas horas, mas orei mais do que costumava, li a palavra e também um livro. Tornou-se vida em mim. Experimentei como o Espírito Santo começou a falar comigo sobre coisas diferentes, sobre santidade. Sobre pecado. Ele começou a lidar comigo. Humilhei-me diante de Deus, Me arrependi e comecei a me arrepender de coisas porque Deus começou a lidar comigo e isso mudou minha vida por completo. Deus falou comigo, escrevi o livro Doutrina Saudável, você pode comprá-lo na Amazon.com. Tem o link no meu website. Deus deu-me esse livro, que é o livro do meu testemunho, como jejuei 40 dias, como Deus me deu esse livro, um capítulo por dia durante 2 semanas, e como ele mudou minha vida. Tudo que faço hoje começou com esse jejum. Mas gostaria de dizer outras coisas, como funcionou para mim. Foi difícil. Você experimenta uma batalha interna. Eu a experimentei como nunca antes. Vieram pensamentos como, oh, esse não é o jejum que Deus quer. Não, venha, coma algo, ganhe energia, saia, evangelize em vez de ficar cansado. Tudo isso continuou vindo e fiquei com dor aqui. Ei, você está doente, vai morrer, vai morrer. Tive esses pensamentos o tempo todo. Você vai morrer, está doente, esse não é o jejum que Deus quer. Coma, coma ao invés de. E saia, evangelize, coma e faça outras coisas. Tem certeza que você deve jejuar? Isso foi só ideia sua. E todas as lutas estavam lá. Muitas vezes eu ia olhar na geladeira, olhar a comida e, agora, ok, vou. Não, não, não. Então saía. Eu realmente estava lutando. Havia uma batalha espiritual dentro de mim. Não eram todos os dias assim. Houve períodos como aquele. Eu creio que há algo que você aprende num jejum longo que não se aprende num jejum de 1, 2 ou 3 dias. A maioria das pessoas que conheço só tentaram jejuar por 3 dias apenas, e não é a mesma coisa, desculpe. Porque se jejuo 3 dias, no primeiro dia tenho muita fome porque preciso me acostumar sem comida. No segundo dia, todas as toxinas dos alimentos que comi têm que sair para fora do corpo. Isso que acontece quando jejua, está limpando o seu sistema. Então quando sai e precisa usar o banheiro percebe que a coloração da urina está bem amarela porque está liberando tudo. Então no segundo dia está liberando as toxinas do corpo e geralmente tem dor de cabeça. Isso é o que tenho, dor de cabeça. No terceiro dia você está apenas esperando pelo quarto dia para poder comer. Às vezes, é isso que você experimenta. Mas se faz um jejum longo, experimentará diferentes períodos. Nos primeiros dias você experimenta esta luta. Depois, entre o quarto e sétimo dias, seu corpo está cansado e precisa se acostumar. Depois tem um período que você tem muita energia, pode fazer muitas coisas e não está cansado, não tem fome e Deus está falando. Isso é algo que você precisa experimentar por si mesmo, experimentar esses períodos. Para mim há uma batalha no meio do jejum, oh, você tem certeza que não são apenas 20 dias? Não são 40 dias? É uma batalha mental ocorrendo na sua alma. Há uma batalha na alma, e você realmente decide, não, não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, mas essa é a vontade de Deus. Através do jejum você humilha a si mesmo mas também aprende a lidar com sua alma. Aprende a ser forte, adquire caráter em sua vida. Aprende a negar coisas à sua alma e viver pelo Espírito. Porque aprende a conhecer como funciona. Também aprende sobre tentação, sabe que Satanás é um mentiroso que te tentou. Não é verdade tudo que ele está dizendo. Quando está jejuando, você pensa, oh, quando eu parar de jejuar, quero ir lá e comer aquilo. Você pensa em muitas coisas que gostaria de comer. É o que experimentei no começo. Quero comer isso e aquilo. Mas quando começa a comer de novo depois de não ter comido muitos dias, comece com um pequeno pão e assim que der a primeira mordida, aí, você tem dor na mandíbula. Por quê? Porque você não está acostumado a comer. Não está acostumado a morder e sente dor. E não sente o sabor da comida porque não tem saboreado nada por muitas semanas. Não tem o mesmo gosto de antes, e você se sente cheio porque o estômago não está acostumado com a comida. E depois de um pão já está satisfeito. Então não quer mais sair e comer todas as coisas. E você percebe que o pecado opera dessa maneira. O pecado é ó, é tão saboroso, tão bom. Mas quando você terminou, era uma mentira. Foi apenas bom por alguns segundos. Foi bom lá, mas o que eu fiz? Você vê que o pecado é só isso. Também me ajudou a superar o pecado com jejum, a viver pelo espírito e não pela alma. Então isso é algo que eu aprendi com aquele jejum. A próxima vez que eu jejuei foi mais fácil porque eu não tinha o mesmo medo. Eu sei como isso funcionou e isso foi fácil. A última vez que jejuei 40 dias, eu estava em crise no último dia do jejum e eu estava em pé contra uma parede e não a podia quebrar. Eu estava em grande crise e você lê isso no meu livro A Última Reforma. Eu estava naquela crise e no último dia eu ouvi Deus falar claramente. Ele disse, vá para essa cidade. E eu fiquei surpreso, porque eu não ouvi a voz dele há muito tempo e agora ele falou de novo. Eu fui a essa cidade e disse, Deus, porque eu estou aqui, o que quer que eu faça aqui? Então eu encontrei um cara que foi curado, e ele me contou, você deve ter ouvido a história, que ele esteve orando segunda, terça, quarta, Deus, mande o Torben para cá, que ele possa orar por mim e serei curado. E primeiro Deus falou comigo, eu fui lá e ele foi curado. Então eu tive uma ideia do que é ser guiado pelo Espírito Santo. Então voltamos para casa, nossas vidas começaram a mudar e saímos da crise. E Deus falou conosco de novo e de novo. Para mim, a primeira vez que jejuei por 40 dias em minha vida, eu superei uma parede a respeito de cura, libertação e outras coisas. Uma das vezes que eu estava em crise, de fato uma grande crise que eu não podia atravessar essa parede, não podia ver nada além dela, eu disse, Deus, se não estás vindo, eu estou padecendo. Eu quase quis morrer porque era muito difícil. Mas experimentei de novo um avanço quando jejuei. Também fiz jejum de 7:30 dias, onde você ouviu que tive o sonho. Um dia Deus falou comigo através do livro de Esther onde fiquei 3 dias sem comer e nem beber. Esse foi um jejum forte também porque foi Deus quem pôs em meu coração. Geralmente, tem de beber muito quando está jejuando. Mas dessa vez eu não tive dor de cabeça, eu não tive problema com nada. Eu não comi ou bebi por 3 dias. Foi realmente muito forte e eu tive uma oração respondida no primeiro dia, uma oração respondida no segundo dia, uma oração respondida e uma forte profecia no terceiro dia. Este foi um dos jejuns de 3 dias mais poderosos que tive. Então, jejuar é importante e eu quero te dar alguns conselhos práticos. Quero reafirmar algo sobre o jejum. Eu não jejuo por diversão e não acho que você deveria jejuar por diversão, porque não é divertido jejuar. Acho que você deveria buscar a Deus, e não dizer Deus, se quiser que eu jejue, mas dizer como devo jejuar, é igual a como devo orar, como devo ofertar, que fazer com o meu dinheiro, que devo fazer com a minha vida, como devo jejuar. Então faça o que sente no coração. Há diferentes períodos na Bíblia, 21, 13 e 40 dias. Talvez você só possa jejuar 1 ou 2 dias por semana como os fariseus, eles jejuavam toda segunda e quinta-feira. 2 vezes por semana. Conheço muitos ministros através da história que jejuaram 1 vez por semana. Conselhos práticos. Quero falar de jejum. Minha esposa fica espantada que eu possa jejuar porque eu adoro comida, de verdade. Amo doce, chocolate, Coca-Cola. Eu amo. Bebo muito e como muito doce. Às vezes, ela se surpreende que eu coma tanto e não consiga deixar minhas mãos longe disso. Mas consigo jejuar porque eu não jejuo por diversão. Jejuo para Deus. Jejuo por Jesus. Jejuo por algo que amo mais do que doce. Eu amo Deus mais que doce, amo Deus mais que comida. E eu tenho um alvo com jejum, nunca jejuei por diversão. Jejuo para me aproximar de Deus, jejuo para que Ele mude minha vida, jejuo por não querer ser orgulhoso. Quero que Ele me mantenha longe de ser orgulhoso, eu quero viver humilde. Quero obedecê-lo, quero servi-lo e quero fazer a coisa certa com as coisas que ele me deu. E por causa disso eu jejuo. Quando você jejua, como Jesus foi tentado no deserto, você também será tentado, faz parte de você. Você terá ideias para comer de novo. Faça isso, faça aquilo. Eu já jejuei e parei. Também tentei jejuar por 40 dias e não consegui. Quando você para, puxa. Apenas continue e busque a Deus. Não fique preso naquilo, mas aprenda, busque a Deus e tente de novo. Então tentei e parei outras vezes. Pode jejuar de diferentes maneiras, como aqui, um período de 3 dias sem comida e bebida. Moisés, na presença de Deus, jejuou 2 vezes 40 dias sem bebida e comida. Foi algo sobrenatural. Mas o jejum curto sem beber e comer é normal. Num jejum longo, uma boa coisa de se fazer um dia antes do jejum é evitar cafeína. Não coma muita carne porque vai ficar no seu sistema. Se beber muita cafeína, muitos vão ter dor de cabeça porque ela precisa sair do seu corpo. Então é melhor ir devagar quando começa um jejum longo. Eu não sabia disso no começo, mas é algo bom de fazer. Outra coisa é quando sai do jejum, não coma muito, porque seu estômago tem que se acostumar a comer de novo. Então é bom comer menos, porque seu estômago se acostuma com certa quantidade de comida. Então se está acostumado a comer tanta comida que depois do jejum você come essa quantidade, continuará com aquele tanto e você ganhará peso. Você ficará grande. Então comece de forma saudável. Também com o jejum, você perderá alguns quilos, é claro. Normalmente, em 40 dias de jejum eu perco cerca de 16 quilogramas. 14, 16, 18 quilogramas. Cerca disso. Porque tenho alguns quilos para perder. Tem pessoas que têm pouco a perder. Você perde alguns quilos, mas não jejue porque quer perder peso. Porque geralmente quando recomeça a comer pode ganhar peso rapidamente e pode ficar ainda maior se começar a comer muito. Pense nisso. Quando você jejua. Jesus estava no deserto longe de tudo, de pessoas, de tudo. Ele estava fora no deserto. Nunca jejuei ficando longe de tudo. Tenho esposa, tenho filhos. Para mim, faz parte do meu dia a dia. Também jejuei enquanto precisava trabalhar durante o jejum. Porque eu não podia fazer outras coisas. Estava jejuando enquanto preparava o café da manhã para as crianças, ajudando a preparar e a servir o jantar. Você pode fazer isso enquanto jejua? Pode jejuar e tomar conta da família ao mesmo tempo. Às vezes quando jejuo faço refeições com minha família. Sento-me à mesa com água ou suco e fico com eles enquanto comem porque é uma boa hora para conversarmos como família. Outras vezes, eu andei e orei e não me sentei com eles. Tem sido diferente cada vez. É algo para você conversar com sua esposa, seu marido e sua família sobre como fazer. Então esse é um conselho prático. As pessoas me perguntam muitas coisas quando jejuo, quanto você lê, quanto você ora, como você faz. É como orar e dar. É diferente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão e oram com música e gritam. Já fiz isso algumas vezes. Faço muito isso. Mas eu gosto de sair na natureza e orar. É assim que oro. Quando leio, às vezes só me sento e leio muito. Outras vezes, ouço a Bíblia em meu telefone com som. Outras vezes, faço outras coisas. É diferente o que faço cada vez. E é diferente de pessoa para pessoa como eles oram. É diferente de pessoa para pessoa como dão. E é diferente de pessoa para pessoa como jejuam. Talvez você possa pegar uma casa de veraneio e ficar lá por 3 semanas, não falar com ninguém, e fazer isso. Talvez você tenha trabalho e casa e faça outras coisas. Isso você tem que descobrir com Deus. Pergunte a Ele, Deus, sei que me chamou para jejuar, quando devo jejuar? Como devo jejuar? Ajude-me. Então jejue com Deus. Fale com Ele sobre isso e experimente como Ele vai te dirigir e como se torna uma experiência boa e tremenda em sua vida. Era isso que eu tinha para falar sobre jejum. Era muita informação. Para resumir e colocar tudo junto, jejum tem a ver com orgulho. Tem a ver com não nos exaltarmos. Jejum nos humilha perante Deus, e Deus nos exalta. Jejum tem a ver com nossa alma. Renunciamos coisas à alma e ao corpo. O corpo fica fraco e ficamos fortes para superarmos áreas em nossa vida. E essas são algumas coisas sobre jejum. O jejum também ajuda a medir como está sua alma, como você sente em relação às tentações, como você recusa tentações. Como morre, para assim viver para Cristo. Algo mais. Jesus jejuou. Disse quando jejua, quando dá, quando ora. Os primeiros discípulos jejuaram. Jejuar era importante parte do Antigo Testamento. Jejum tem a ver com ser discípulo de Jesus Cristo. Quando jejua, coisas diferentes vão acontecer ao seu corpo. Pode ir na internet e achar ensinos sobre isso, como o corpo funciona, se quiser, porque é bom saber. Não é perigoso o que você experimenta. Como quando tive soluços, doeu muito porque meu estômago estava vazio. Não é perigoso. Mas tenha cuidado se tiver problemas de saúde, não seja estúpido. Tenha bom senso e ouça o Espírito Santo. Jejue e experimente grandes coisas. Experimente a luta. Como pode mudar sua vida. Como pode superar e vir para uma vida onde jejuar é parte de ser discípulo. Algo que você faz. Isso era sobre o jejum. Espero que tenha aproveitado algo disso. Vou orar por você e terminar. Deus, te agradeço por esse ensino. Isso é tão importante. Deus, eu oro para que isso venha para a igreja. Deus, precisamos disso. A igreja precisa disso. Deus, precisamos nos humilhar perante ti, para que o Senhor nos exalte. Deus, não queremos viver pela alma. Deus, queremos viver pela sua vontade, para fazer o que nos chamou. Deus, ajude-nos a jejuar. Nos ajude a vir à vida sobre a qual lemos. Nos ajude a saber o que é o jejum. Oro por todos que estão ouvindo esse ensino. Deus, que fale com eles e coloque em seus corações para que venham para essa incrível vida e experimentem como o jejum é fantástico e que muda a nossa vida. Venha com seu Santo Espírito e com sua palavra, Deus. Oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aguardo a próxima vez. Não sei ao certo sobre o que falarei, mas vou orar e perguntar a Deus sobre o que Ele quer que eu fale. Tchau, tchau. Ponto.